Jojo, quer cantar a música de despedida com a gente antes que ela... Vamos cantar a música de despedida. Que bom poder brincar juntinho de você. O show vai terminar, por isso eu vou dizer adeus, adeus, até mais ver. É hora de partir. Mas eu já sei, está tudo bem. Pois de novo a gente vai se reunir. Vai se reunir. Adeus, adeus, até mais ver. Adeus. Amanhã vamos te encontrar. A lua, o urso e a casa azul te esperam de novo pra brincar. Só pra brincar.